nesse mundo moderno, pessoas vêm em vão, praticam mal por opção e sem preocupação. Olha pra frente, irmão, deixa o resto pra trás. Pra prosseguir, cê tem que pôr fé nos seus ideais. Desistir jamais, essa não é minha meta. Viver é tipo aprender a andar de bicicleta. Cê tem que equilibrar o bem e o mal, deu certo. Se jogado é normal, sempre por quem tá mais perto. Desde moleque afoito, nos corre da quebrada. Se der B.O. é pouca coisa, ou então não dá nada. Inconsequente, né? Eu era bem assim. Pode falar, não dava nada pelo molequim. Hoje eu tô aqui, firme e forte na luta. Já fraquejei, mas não abandonei minha conduta. Então vê se me escuta, o papo aqui é reto. Se alguém falar que tá errado, mostra que tá certo. Que é merecedor e que correu atrás. E que ninguém pode questionar os seus ideais. Eu já sonhei cantar num palco pra 200 mil. Subi, cantei, desci do palco e ninguém me viu. Mas eu não desisti, só me fortaleceu. Vou insistir mais de mil vezes, se eu errar fui eu. Vários fortaleceram, vários me criticaram. E quando não havia erro, eles inventaram. Desde moleque verdadeiro, eu fiz tudo sozinho. Foi na calma, sem pressa, devagar, devagarinho. Hoje eu não tô no topo, mas cheguei onde eu queria. E você nem imaginou me ver aqui um dia. Periferia canta, eu sempre tô junto com ela. Tô nem aí pro que você intitula favela. Tenho atitude nas vielas, baseei meu som nas ruas. Eu nem ligo se minha opinião não é a sua. Favela na qual eu destaco meu som. Aquela que você não acredita, sai algo de bom. Eu, pesadão, com várias ideias normal. Me pede a soma, que eu te entrego a prova real. O ideal pra que você me pergunte o porquê. E quanto mais me questionar, menos cê vai saber. Lutei, quando não tinha mais opção. Cantei, pra quem quisesse ouvir uma canção. Mostrei, o quanto era importante prosseguir. Você não acreditou, mas hoje eu tô aqui. Lutei, quando não tinha mais opção. Cantei, pra quem quisesse ouvir uma canção. Mostrei, minha capacidade pelo rap. Aqui, F2 e Viela 17. Passei por tudo isso aí, moleque, não me arrependi. Pesei, analisei o que foi bom, levei a frente. Enfim, segui ela pra comédia sem caô, papela, saco. Fechei a cara, fui de pesada na cara do ingrato. Pra quem só ramelava, eu fui à frente, o papo é reto. Diz quem te aconselha, o meu império é justo e é certo. A correria só depende do conceito, firma a lei. Não dá moral pra vagabundo no rabo da fila. A mira tá à frente, é isso, não coma poeira. Caiu, então levanta, vira caça em busca da presa. Ali o Porto Velho, sou Ceilândia, o rap e a rima. Monto firma forte, só paulada pro louco que humilha. Não dá pra recuar, maluco, você tá de cima. Segue o fluxo, vai ligeiro, pulando as armadilhas. Monte seu bonde, vai com raça, se liga na trilha. Jogue o bote certo, cai pra dentro, é garra família. Porra, que orgulho ver você honrar o norte. Firma, conte com DF, na quebrada tu tem voz família. Viela 17, F2 é nóis, compadre. Rap bem pesado, amizade e o fim do descaso. Temo o desespero dos bruxos e do safado. Fui de atirar, mas me contive quando estava errado. Fecho com a força, distancio de caô, malandro. Sou da expansão, sonato, rap revolucionando. Pode crer que pá, moleque, rap firma. Sem o backbot pra covarde, rei na paz. Jogo pro ar e vé. Fai morou, é nóis, é firma, força, rima destemida. Vida em abundância, sou favela, sou família. Lutei, quando não tinha mais opção. Cantei.